si algo. Lo que no haga yo por ti.

those colors black and white. I gotta find my way back home tonight. In silence I will call your name. pesar de todo un puro amor, amor heridador, llámate a un amor.

We'll be right back. Thank you.